Aí é lateral para a seleção brasileira. Haja coração, amigo. Haja coração. Haja coração. Haja coração. Haja coração, amigo. Copa do Mundo, quartas de final. Lateral para o Brasil. Haja coração, 43 minutos.